ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 17 de julho, está entrando no ar o seu Tema Livre, o seu espaço de debate, de discussão, de os temas mais variados. Hoje nós vamos falar de um tema que não nos é próximo, mas é de irmãos nossos cubanos, que na verdade é uma história antiga, uma história que envolve 5 cidadãos cubanos que foram presos nos Estados Unidos e julgados e condenados por espionagem, ou seja, eram ameaça à estabilidade do governo americano, esses 5 cidadãos cubanos, que na verdade tinham ido para Miami para se infiltrar na máfia cubana que age na cidade americana, lá em Miami, na Flórida, para desestabilizar o governo cubano, o governo da sua terra. Em resumo, essa é uma história longa, uma história que se arrasta, e nós trouxemos aqui para conversar conosco sobre essa questão a Carmen Diniz, que é do Comitê Carioca pela Liberdade dos 5 Cubanos, e o Mário Augusto Jacobs Kindi, que é da Associação Brasileira de Imprensa, é um dos mais atentos militantes dos direitos humanos e não poderia deixar de estar atento também a essa questão internacional, que na verdade tem a ver com a América Latina. Nós vamos ver que isso tem repercussão ao longo do programa, isso repercute também na política externa brasileira, também repercute na própria postura do governo brasileiro diante desse problema. Eu gostaria, para abrir o programa, que a Carmen dissesse, resumisse, Carmen, para o nosso ouvinte que está por fora, não sabe o que é isso, né? Eu mesmo fiquei até meio, eu digo, 5 cubanos presos? Que história é essa? Mas então a Carmen vai contar para a gente aí. Bom dia, Carmen. Bom dia. Eu acho que, em primeiro lugar, bom, agradecer o espaço aqui para a gente falar sobre esse caso, que é um caso que a gente costuma dizer que tem um muro de silêncio em volta desse caso desses 5 companheiros cubanos presos lá nos Estados Unidos, não só aqui, como praticamente no mundo inteiro, mas em que pese o fato de não se falar sobre isso. Ninguém tem culpa de não saber sobre os 5 cubanos, porque não há informação só nesses casos. Quando alguém abre um espaço para a gente poder falar de uma grande injustiça, dentre tantas outras, que os Estados Unidos estão perpetrando contra Cuba, porque se eles fossem mexicanos ou guatemaltecos ou brasileiros, talvez não tivessem tão duras penas como pegaram. Então, o que acontece é o seguinte: eles eram 5 rapazes na época, porque dia 12 de setembro agora faz 16 anos que eles estão presos. Então, na época, eles eram jovens rapazes, economistas, engenheiros, membros do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, piloto de avião, cada um, todos muito bem formados e muito qualificados. Eles são, de certa forma, eles são voluntários para ir para os Estados Unidos para evitar que se cometessem mais atentados terroristas. Tem uma pessoa em especial, que se chama Luiz Posada Carriles, que é o maior inimigo, é cubano, fugiu depois da Revolução, em 59, foi para Cuba, e ali ele formou então esse grupinho de gusanos, de traidores, digamos, né? Os cubanos dizem assim, eles não são anti-Castro, eles são anti-Cuba. E é interessante porque isso vem deles, né, dos próprios cubanos. O Posada Carriles é um criminoso, por exemplo, para dar o melhor exemplo, né? Confesso. Em 1976, para destruir Cuba, porque ele quer destruir Fidel Castro, mas ele quer destruir Cuba, né? Ele era muito rico quando vivia em Cuba e aí se juntou com outros gusanos. E em 1976, ele conseguiu explodir um avião da Cubana de Aviação, onde 77 pessoas morreram, inclusive toda a equipe de esgrima, todos jovens. equipe de esgrima de Cuba. Isso aconteceu na área geográfica de Barbados, que pertence à Venezuela. E a Venezuela pediu a extradição dessa pessoa, que disse que tem que matar esses cachorros. Mas essa pessoa estava incriminada diretamente? Era autor intelectual? Não, ele foi o autor intelectual, confessadamente. Confessadamente, é. Por isso o governo venezuelano pôde pedir a extradição. Pediu, porque estava na área da Venezuela. Sim, claro. E pediu a extradição dele para ser julgado lá. Estados Unidos negaram. Uhum. E assim muitas pessoas, claro, sofreram. Tem umas imagens terríveis de familiares. E esses cinco continuam presos? Quantos? Essa máfia que tentou, depois dessa... Quando cai o Muro de Berlim, quando acaba a suposta, né, União Soviética, eles apostam, o mundo aposta, em que, bom, agora Cuba vai acabar, porque não tem mais a ajuda da União Soviética. E Cuba, qual foi a saída? Vamos investir no turismo. E investiram no turismo, em hotéis e tal. E aí o que essa máfia cubana, cubano-americana, começou a fazer? Infiltrar pessoas de El Salvador, da Guatemala, pagar mercenários para irem para Cuba e explodirem hotéis. E praticarem atos de terrorismo para dizer, olha, é mais seguro viajar para o Afeganistão do que para Cuba. Para quebrar o governo. Como você falou, a ideia não é o combate a Fidel Castro, é o combate ao próprio país. Agora, uma coisa interessante que a Carmen falou, Mário Augusto, que eu achei no início, se fossem hondurenhos, guatemaltecos, esses cinco teriam sido imediatamente deportados. Eu acho que eles nem teriam brasileiros, eles seriam deportados, nem desembarcariam, né? Bom dia, Golo, bom dia, ouvintes. Não, o caso me ocorre lembrar o seguinte: você sabe que tem uma lei nos Estados Unidos que quem chega lá, põe o pé na terra, cubano, já tem direito a ficar lá. Agora, os outros são. Os cubanos são tratados de forma diferente, né? Sim. São estimulados para pegar já lá. Já são acolhidos, né? Pisou. Ao contrário do pessoal de Governador Valadares. México, Haiti, eles são repelidos, né? É claro, são devolvidos na hora, devolvidos, pelo menos. Enfim. Não, depois ficam presos e devolvidos. Quer dizer, essa é uma postura ideológica. Exatamente. É? Então, com Cuba é diferente, os cubanos têm esse direito. Agora, eu estava. Ela falava aqui da. Questão da imprensa, pouca divulgação do tema. Eu me lembro que em 1999 eu era editor internacional da Tribuna da Imprensa. E primeira vez na imprensa brasileira que foi divulgado alguma coisa sobre esse fato. Veja, nós são 15 anos, né? Há 15 anos. Primeira vez, inclusive, nós recebemos na Tribuna da Imprensa, recebeu agradecimento. Da Embaixada Cubana por termos divulgado esse fato. Essa é uma informação, né? Então, e não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, para sair alguma coisa, eles precisam se cotizar para pagar como matéria paga, certo? Nos grandes jornais, New York Times, Washington Post, pagam, não sei exatamente quanto, mas... Isso faz parte do controle da mídia, né? No mundo todo é isso. Exatamente. Então... Aliás, aqui no Brasil também, né? Será que você conseguiria falar isso numa emissora particular, numa emissora... Não, eu volto a frisar sempre quando eu vim aqui, eu faço questão de observar que a mídia, a importância da mídia pública, esse tipo de tema, dificilmente teria espaço na mídia comercial, na mídia eletrônica comercial. E se tivesse, seria colocado de uma forma para prejudicar a imagem dos cubanos. Na verdade, isso aqui é uma aberração jurídica, que eles, o próprio governo cubano havia avisado, né, isso na época do Bill Clinton, havia avisado ao governo norte-americano, ó, que está acontecendo isso e aquilo, nós somos, monitoramos, sabemos que daí do território norte-americano surgindo coisas contra Cuba, né? Ações terroristas. De terrorismo, então, e sabotagem. Sabotagem. Então, o que aconteceu? Em vez de tomar providência, o governo norte-americano prendeu os cinco. que não tá, sobre a acusação absurda de que estavam espionando os Estados Unidos. Não estavam espionando os Estados Unidos. Não, estavam espionando nos Estados Unidos a favor de Cuba. E entre os cubanos. Para evitar, não, na verdade era uma ação antiterrorista. É, exatamente. Porque são antiterroristas. Antes mais nada. Então, inclusive, numa dessas ações, um turista italiano, Selmo, eu não me lembro o sobrenome. De Selmo. Acho que ele de Selmo. Morreu nesse atentado, num dos atentados. Né? E que pegaram lá alguém, um mercenário lá em El Salvador, né? Enfim, nós estamos em 2014. Três já foram. Tiveram liberdade condicional. Dois estão em liberdade condicional. E tem mais um outro absurdo. Dois deles. Foram condenados à prisão perpétua em mais 19 anos. Sim, lá nos Estados Unidos eles condenam a três prisões perpétuas. Então, né? Essas coisas lá. Tem que ser espírita. E aí eu ia falar, você cumprir a pena em outra encarnação. Né? Você vai cumprir a pena. Com todo respeito. A vida toda e mais seis meses, como a gente costuma dizer aqui. É uma aberração. E agora, esses dois que continuam presos, né? Que é o Gerardo, né, e o Renê, se não me engano. Não, os três são Gerardo, Tony e o Ramon. Os três que estão presos. Eu estou falando dois. Os dois são presos. E eles estão presos em diferentes penitenciárias. Então, segurança máxima. Uma acusação absurda, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de levantar aqui é que a eleição do Barack Obama, a parte o fato de ele ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, trazia um sopro de uma renovação, porque a era Bush foi uma era muito escura, né, para toda a América e para todo mundo de uma forma geral. Então, havia uma esperança de uma renovação, inclusive da renovação da política externa americana, da postura da política externa americana. Mas o que esse exemplo mostra é que não foi o que aconteceu e não é isso que nós... O que está acontecendo? O império cada vez se afirma mais, ao invés de... Inclusive agora, para a libertação dos que estão presos, depende de uma canetada, que todos os recursos jurídicos se esgotaram. Né? Então está nessa base. Os próprios norte-americanos desconhecem, ou conhecem pouco, porque só foi divulgado isso como matéria paga. Inclusive parece que nesses dias... Carmen sabe melhor, está marcado um ato de solidariedade lá nos Estados Unidos, né, em Miami. Quando vai ser isso aí, dia 20 de julho, Miami, eles vão se reunir, os cubanos que vivem lá e as pessoas solidárias de outras nacionalidades, para fazer um ato em Miami, porque a última jornada, as jornadas que são feitas normalmente são em Washington. Uhum. Que é justamente porque está perto do poder, né? É claro, é a sede do poder. Só que lá, eu fui nessa última agora, início de junho. Lá não existe essa nossa característica aqui de, por exemplo, ser recebido pelo Poder Executivo. Eles não recebem. Uhum. O Obama, a Michelle, os ministros, sei lá, tentamos de tudo, mas eles não recebem. O Poder Judiciário também não. Porque há um habeas corpus ainda, que agora acabaram de ingressar com habeas corpus, que eu acho que é uma coisa até... ainda tem esse recurso. Habeas corpus em favor de quem? Pois é, dos três. Ah. Que o Fernando, inclusive, que foi o último que foi solto agora em fevereiro, que foi cumprir a pena em Cuba, ele nem assinou para não atrapalhar, para ele poder voltar para Cuba, que a mulher dele, inclusive, está doente. Esse habeas corpus é baseado no seguinte: conseguiu-se provas de que o governo norte-americano comprou, pagou jornalistas norte-americanos para divulgar antes, durante e depois do julgamento, para criminalizar os cinco, para contar, colocar algumas matérias pagas, nem sempre verdadeiras, para poder incriminar e para poder influenciar o júri. Júri esse, que não podia ter sido em Miami, né? Eles foram levados a júri popular, então. Foram, porque lá quase tudo é júri popular. É interessante, porque é uma acusação de espionagem, isso devia ser uma coisa mais... Júri singular, né? Juiz singular. Alguma coisa assim, ou juizado especial qualquer. Mas lá a gente vê em filme norte-americano, tudo é tribunal do júri, é uma cultura deles. Tudo é jurado, tudo é o grande júri. E aí foram influenciados. E outra... esse júri não poderia, isso é um princípio universal do direito, esse júri não podia ter acontecido em Miami. É, isso, aliás, a gente também vê em filmes, né? O próprio advogado de defesa, o próprio juiz, né, da comarca, diz, não, vão julgar em outro lugar, porque aqui está muito facilmente... Lógico, já, as pessoas estão com comoção, o júri está... Eu quero dar um exemplo só do Movimento Sem Terra, que eu milito no Movimento Sem Terra também. Que é o seguinte, a gente teve um julgamento em Pedro Canário, em que o companheiro lá do MS, na verdade é aquela história, né? Não está no banco dos réus, não estão os cinco, está Cuba, né? É claro. E nesse caso que eu estou falando, que aconteceu no Espírito Santo, não era o companheiro lá do MST que estava no banco dos réus, e senão o Movimento Sem Terra. Essa pessoa foi condenada na época em Pedro Canário a 26 anos de prisão. Em Pedro Canário, onde teria acontecido o fato. E aí foi, como a gente diz, desaforado. Tira daquele fórum e leva para outro imparcial. Porque as pessoas não se conhecem. E lá ele foi absolvido. Uhum. E foi aonde esse segundo julgamento? Em Vitória. Em Vitória, quer dizer, ali mesmo também, né? Saiu de Pedro Canário e foi para Vitória. Isso. Exatamente. Em Pedro Canário, todo mundo se conhece. Como é que é importante essa mudança, mesmo que seja pequena. Mas eles, né, não aceitaram nos Estados Unidos. No julgamento deles... Eles não aceitaram que se desaforasse. Então, as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam comprometidas de alguma forma com o caso. É, inclusive, Miami, sob pressão dos setores da extrema-direita cubana lá. Pois é. E também tem um detalhe técnico aí. Teve até militares norte-americanos que, no julgamento, disseram que não eram espiões. Certo? Uhum, um almirante. Teve. Militares. Então, militar. Agora, realmente, não está um. É um absurdo, um absurdo jurídico. Isso aqui deveria ser debatido nas escolas de direito, né? Aqui. Não sei se o Caco aqui já teve. Não, isso até na escola de magistratura, tipo de coisa que é difícil. Mas eu acho também, e trazendo o foco um pouco essa discussão para cá, saindo um pouco dos Estados Unidos e de Cuba, que é o caso que nós estamos discutindo, mas ampliando, nós vimos, por exemplo, a Venezuela alvo de uma campanha sistemática e permanente que durou, enquanto Hugo Chávez foi vivo, durou. Depois o Maduro ainda enfrentou durante bom tempo, agora acalmou um pouco, mas nada impede que volte. Inclusive com judicialização, com apelos à OEA, que o Brasil se recusou a assinar. Esse tipo de coisa que mostra que há uma justiça que, como tem assim, na sala de justiça, parece que é uma sala de injustiça. Né? Como é que vocês veem isso, hein? Pois é, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa época que nós estamos vivendo, porque isso não é uma coisa isolada. Eu costumo falar, quando eu vou em universidades, em algum lugar, falar sobre os cinco. A primeira coisa que eu falo é, eu sei que nós temos muitos problemas no nosso país para resolver. E muitos problemas de violência, muitos problemas da justiça, das injustiças. Só que essa questão dos cinco é uma questão simbólica. Primeiro, que é Cuba que está sendo julgada e penalizada. E a gente tem que defender os princípios nos quais a gente acredita. E em Cuba, grande parte dos princípios nos quais a gente acredita são cubanos. Eles conseguiram colocar em prática. Então, eu acho que a gente precisa trazer para cá, ou implementar, ou se espelhar no tipo de justiça, por exemplo, que eu conheço de lá, de Cuba. Estudei lá, fiz 3 meses de um curso de criminologia e direito penal lá em Cuba. E assim, essa grande justiça que os Estados Unidos, que são, né, o espelho de todas as nações, a terra da democracia, que prende cinco rapazes que não estão tramando contra os Estados Unidos, muito pelo contrário, inclusive descobre no meio da investigação deles que há um plano para matar o Reagan. Eles descobrem isso antes de serem presos. E, ingenuamente, vão contar isso Sim. Lá nos eles Estados Unidos, olha, tem um plano para matar o Reagan. Vocês o não vão Reagan. Mas isso eles vão falar justamente na terra onde matam o presidente. Não. Mas eles acham que estão ali, descobriram, eles tinham que falar, é claro. A questão dos princípios. É, estavam, exatamente, são os princípios. São os princípios. É, e aí, grampeiam eles, né, em 98, e outro absurdo jurídico, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Eles ficam 17 meses na solitária, no que a gente chama aqui a surda, né? Uhum. Separados, claro. 17 intermináveis meses antes do julgamento. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é um processo de ensandecimento da pessoa. Não, né? Ensandece. É justamente para quebrar a moral da pessoa. E quebra tudo. É. Quebra até psicologicamente, não só psicologicamente, mas você desestrutura. De alguma forma, as ditaduras latino-americanas fizeram isso. O presidente do Uruguai, por exemplo, José Mujica, passou anos, mais de 10 anos, na condição de preso refém. E ele era jogado, o termo é jogado numa solitária, e ficava lá, ficou anos e anos, isso aqui. Mas não dobraram ele, nem ele ficou. Por causa dos princípios. Em princípios, ele conta, inclusive, aqui mesmo no Brasil nós temos casos terríveis. Agora, esse caso particular, que a Carmen chamou atenção para isso, é do caso cubano. Ele é muito emblemático e simbólico, porque você está tratando de uma das medidas drásticas de bloqueio econômico com base num preconceito ideológico, numa guerra ideológica que já acabou. Então você, não é? Quer dizer, isso está emblemático por causa disso. Ou seja, no final das contas, primeiro de tudo, 5 cidadãos cubanos que tenham entrado em Miami para espionar qualquer organização cubana contra o governo cubano, eles jamais estariam conspirando contra o governo americano. Segundo, não tem poder de fogo nem de organização para isso. Terceiro, eles estão lá porque o governo americano sustenta uma estrutura anticastrista que é anacrônica, porque a própria União Soviética, como a Carmen lembrou, já acabou. E apostaram, inclusive, no fim de Cuba. Mas Cuba sobrevive. A Espanha, o Canadá, todo mundo está aí ajudando Cuba, na verdade. A China também. Todo mundo está. E aí vai voltar a guerra ideológica, no final das contas, com China. Embora a China seja capitalista, ela é comunista, né? Mas como é que é esse desenho? É por isso que eu estou querendo puxar, jogar essa questão num âmbito mais aberto. Essa questão desses 5 cubanos, ela deve ser uma questão para ser discutida no Tribunal Penal Internacional, em Haia, na ONU, na OEA, entendeu? Onde for possível, porque ela é tão evidentemente, tão flagrantemente. Inclusive, muito interessante, muito importante você ter levantado essa questão. Mas deve-se apelar ao governo brasileiro nesse sentido, que se comete uma injustiça, uma aberração, né, que está acontecendo jurídica. Né, jurídica. É. Então, o governo democrático brasileiro, com outros governos da América Latina, podem exigir, pressionar, apelar, seja lá que forma for, para que esse problema seja sanado. Né, porque os caras estão lá há 16 anos, né? 16 anos, quase completando uma geração. É a vida do cara, né? A verdade é essa. A vida do cara. Uma coisa importante a gente dizer é o seguinte: o Gerardo, que pegou a pena mais 2 prisões perpétuas, mais 15 anos, o Gerardo é casado, né? Eles não dão visto para 2 esposas deles. E a filha também, né? Algumas pessoas não conseguem visto. Então, o que acontece? A Adriana, que esteve aqui no Rio, inclusive, é uma moça muito bonita, muito. Mas ela está chegando numa idade em que ela não vai poder gerar filhos. Essa é uma outra pena que eles estão impondo ao Gerardo e Adriana, no caso. Por quê? Não permitem que ela entre. E mesmo que permitissem, o sistema judiciário norte-americano não permite visita íntima É, não, eu não permito. Fala pelo telefone, não. É, é ouvido. Não, não permite contato físico. Contato físico. Quando põe a mão no ombro, o cara guarda. Já olha. É o tempo todo é acompanhado por guarda, a gente vê isso. É. A gente vê isso em filme. Então, assim, o que as pessoas tentaram, porque os dois têm uma relação muito forte, esses dois principalmente, a Adriana e o Gerardo. E aí o que se tentou também, nada se consegue, né? Foi colheita de sêmen. Sim. Então, do Gerardo, para que ela possa engravidar. Uma inseminação artificial. Fazer uma inseminação, então, também não se permite. Não isso, se permite não. Isso. E isso, assim, não se permite nada. E tudo isso, estando nas mãos de um presidente, que, como você mesmo disse, prometeu tanta coisa, né, Guantánamo? É, ele era o cara que era uma esperança, né, de mudança para muita gente. Era, em 2008. Mais depois, em 2008. Pois é. E aí, assim, a esperança nossa reside num indulto, porque tem esse habeas corpus, vamos apostar nisso, com esse negócio da imprensa. Mas, na verdade, o objetivo, o pragmático, seria um indulto, uma espécie de um indulto, dado por Obama. Na verdade, uma canetada, né? Sim, é o último mandato dele. É. Ele não vai ser mais eleito. Ele é prêmio Nobel da Paz. É. Ele pode tranquilamente encerrar esse período presidencial com essa medida. Seria muito interessante. Se eu fazer que nem aquele jornal do interior, dizer, não é por falta de aviso, viu, presidente Obama? Que acontece é o seguinte, o que a gente pode fazer? Isso para deixar aqui essa mensagem, né? Porque o que tem agora menos pena para cumprir é o Ramon, provavelmente. Mas o Ramon, ele é um cara muito grande. Ele pesa mais de 100 quilos. Ele está com um problema no joelho, que provavelmente ele vai para a cadeira de roda. E não tem atendimento médico também. E o Ramon pegou... Não, na verdade, o Ramon pegou 30 anos. O Antônio, 21 anos e 10 meses. E o Fernando foi solto agora. Agora, pois é, essas penas são... Essas penas, excetuando a pena de prisão perpétua, elas têm uma previsão de liberdade condicional ou solicitação da liberdade condicional. Não é como aqui. Não é como aqui, mas existe, o cara vai, tem as três pessoas que dizem se ele pode sair, ele tem que dizer que está arrependido, em suma. Na verdade, a pessoa tem que assumir, nos Estados Unidos, o sistema judiciário americano, ele é muito cruel, a pessoa tem que assumir a culpa. É, o caso, por exemplo, daquele que ele não vou assinar esse habeas corpus, porque aquilo vai voltar contra ele, você cria uma situação em que a pessoa tem que fazer, porque se não fizer, vai ser pior. E se ela fizer, vai ser ruim. Quer dizer, é uma situação muito difícil. Não, pois é. Voltamos para os princípios, porque não eram só os cinco. Tinham outros. Era um grupo... Eu, aliás, recomendo um livro muito bom, que é Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do Fernando Moraes. Ele conta a história inteira dele. Como é que é muito Os Últimos bom. Soldados? Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Da Guerra são Fria. Cinco. Fernando Moraes. Ele reporta essa história. Ele conta toda a história. Uhum. De uma forma, ele escreve muito bem. É. Então, é uma leitura agradável. E são quantos no início, esses reduzidos no, a cinco? No início, eu acho, se não me engano, eram uns 10. Mas aí, o sistema judiciário lá, a promotoria, propôs exatamente isso. Vocês confessem que estavam... Que estavam barganha, realmente, né? E a gente extradita vocês e pronto. E o governo cubano mandou... espionar o governo norte-americano. Ah. E eles não aceitaram. É a questão dos princípios. Os cinco. Né? Porque não, nós não estávamos. Mas os outros cinco aceitaram e foram. Alguns outros aceitaram. Aceitaram e voltaram para Cuba. E voltaram para Cuba. Certo. Pois é, essas pessoas estão voltando, que voltaram para Cuba, elas voltaram às suas vidas normais ou elas tiveram algum tipo de perseguição? Eu acho que não tem notícia deles. Não. Perseguição não teve. Não, né? Na verdade, retaliação esses... pelo fato de terem admitido uma coisa que não era verdadeira. As pessoas entendem também que é a vida da pessoa que está ali. E esses cinco são tratados em Cuba como heróis. São os cinco heróis. Em todo lugar que você vai em Cuba tem escrito que voltem os cinco heróis. E aí, o que acontece é que a única forma da gente conseguir que eles retornem, os cinco, todos eles, nem que seja para acabar de cumprir a pena lá, enfim, mas está perto da família, né? É a pressão internacional. É a formação de comitês que já são de 10... De, 5 anos para cá aumentou tanto que hoje em dia nós temos 342 comitês espalhados pelo mundo. Só para tratar. Inclusive nos Estados Unidos. A questão dos cinco, inclusive nos Estados Unidos. Aonde? Nos Estados Unidos, onde? Miami? Não, é na Califórnia. Na Califórnia. O Comitê Internacional que funciona lá. Que costuma ser o mais livre, né? Acho que é, não conheço, mas diz que é, né? Exatamente. É bem interessante, assim, o fato. E nesse sentido, acho que entidades como a própria Comissão de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa da ABI tem que se engajar numa campanha desse tipo, que é uma campanha humanitária antes de tudo. A verdade é que isso passa antes do ideológico, é uma campanha humanitária. Exatamente. Passa a ser uma campanha humanitária. Exatamente. É o caso, por exemplo, das greves de fome. Se vocês se lembram disso, hoje em dia não está muito na moda a greve de fome. Mas as greves de fome, elas eram motivadas por um protesto político e ideológico e acabavam tornando-se uma questão humanitária. E, não é? Exatamente. Inspirado no Gandhi, no exemplo do Gandhi na Índia, a resistência passiva, né? Aquela coisa era... Mas isso acontece, sabe onde? Guantánamo. Em Guantánamo está acontecendo. Só que eles são alimentados na marra. Me permite também, nesse momento, não sei se os indígenas mapuches lá do Chile estão, estavam em greve de fome, porque estavam, uma empresa multinacional estava se apossando do território deles. Então eles, em protesto, em reação, para chamar opinião pública, então em greve de fome. Eu não sei se continua, se já acabou. Porque vira uma questão humanitária, na verdade. É isso aí que você... E é verdade, é isso aí. E essa questão chilena, ela se insere, tem um dado além disso aí, que é a questão da exploração dos minérios chilenos, do cobre chileno, que provocou a queda do Allende, né? Que acabou com o regime do Allende. No caso dos mapuches, no governo anterior do Sebastião Piñera, que era um governo de direita, a pressão era muito grande. Esperamos que a Bachelet, que entra numa outra conjuntura, né, governo progressista, tome outras iniciativas para evitar essa... Agora é preciso... grupo estrangeiro se apossar da terra dos mapuches. É um tema praticamente ignorado pela imprensa brasileira. Não, ignorado eu acho que pela imprensa em geral. Porque se a gente for ver a CIP representa os donos dos jornais, né? Os barões midiáticos. A Braja, essas coisas todas, representam os donos dos jornais, os donos do poder. Agora, uma questão que eu vejo que cada dia é uma palavra de ordem mais forte é que é preciso esses governos que, notadamente, cada dia mais claramente, são submetidos ao imperialismo, que eles se unam. São vítimas de violência de todas as formas, como Cuba, com bloqueio econômico, como a Venezuela, com o tipo de guerra ideológica, o Chile com a ocupação por empresas que no final são norte-americanas, no final das contas, e por aí vai. Então esses governos, esses países, eles precisam se unir e vão acabar se unindo, né? De alguma forma, aqui na América Latina houve avanços. Temos a Unasul, temos a CELAC, que é América Latina e Caribe, sem os Estados Unidos. Inclusive, tem um outro fato. Cuba poderia ser readmitida na OEA, mas Cuba se negou. O Fidel Castro falava que isso aqui é um organismo das colônias, né? A Organização Estado Americano, que estava, ele usava uma referência, dava uma bichada, né, pela influência dos Estados Unidos. Hoje não é tanto assim, mas aí hoje tem a CELAC que une América Latina e Caribe, a região do Caribe. Uhum. É muito importante, isso é um avanço em relação, se nós recuarmos 20, 30 anos aqui nesse continente, que eram ditaduras civis militares, apoiadas pelos Estados Unidos, hoje as coisas mudaram. Pode se avançar mais, mas vai depender muito da mobilização da sociedade. Não precisa nem a gente recuar tanto assim. Se a gente lembrar da ALCA, a tentativa. Da Associação Latino-Americana de Comércio, que felizmente, latino-americana não, que seria americana, a área de livre comércio das Américas, a ALCA. E seria legal, porque o Brasil, mesmo aquele Brasil daquele tempo, que não era. Ele era ainda era o Fernando Henrique, mas era uma postura bem digna, essa postura de resistência à implantação da ALCA, e o Brasil foi bastante positivo nessa no esvaziamento dessa proposta, isso, que foi sepultada realmente em 2005. Inclusive com o empenho veemente do presidente, do então presidente Hugo Chávez. Né? Que também era, que é exatamente. Foi inclusive, teve uma manifestação na Argentina, quando estavam reunidos os presidentes. Foi em Rosário? Mar del Plata, exato. Aí até usou-se uma expressão Alca, enfim. Que foi ele. Inclusive que... o Maradona participou. Maradona participou. Pois é, o Maradona é outra figura também curiosa, porque ele não é uma figura futebolística. Agora a gente viu na Copa do Mundo, o Maradona é uma figura política. Ele tem um programa de televisão que chama de esquerda. Telesul, né? A Telesul ele cobriu. Comentarista. Absurda, que é de esquerda, né? Ah, deixa eu falar a respeito disso. Ele deu um depoimento nesse programa de Zurda. Durante a Copa, que eu acho que esse programa foi gravado aqui, onde leu a carta do filho do Tchê, que mandou para ele sobre cinco. Ah, é? E aí, tá no YouTube. Uhum. Maradona, Desurda, Copa do Mundo, talvez. Desurda é separado e com Z, né? Isso, é Desurda, né? Aí ele deu esse depoimento, que também é aquela história, não chega em lugar nenhum. Só mais uma, Mujica. Pepe, Mujica esteve conversando com Obama... E fez uma proposta, faz o quê? Uns 2 meses ou 3. E foi aos Estados Unidos, porque eles só recebem chefes de Estado lá, né? O Obama. Fez uma proposta. Eu recebo 5 afegãos, o paquistanês de Guantánamo. E você solta os 5 cubanos presos. Sim. Bom, não teve resposta, o Obama saiu pela tangente e tal, mas nenhum jornal... Publicou, informou essa, esse é o fato... De lá, estou falando de jornal, né? Estadunidense. Nenhum jornal publicou essa proposta do Mujica. Será que no Uruguai, algum jornal deu isso no Uruguai? Deu, também? Exatamente, deu. Eu acho esse negócio interessante porque há uma... Assim como há essa criminalização das manifestações populares no Brasil, você vê uma tentativa de desacreditar esses presidentes, o Mujica é o maconheiro, o Evo Morales é o homem da cocaína. Bobajadas, né? Pois é, mas é uma bobajada que veja só, que desqualifica e você alcança um público menos informado, grande, uma massa muito grande. É essa massa que impede que você mostre, por exemplo, você vai falar em um auditório menos qualificado sobre a situação na Venezuela, as pessoas todas são contra. São contra. Agora, o Rolo, me permite aqui, você falou da Bolívia, que teve uma informação que eu não vi divulgada em lugar nenhum aqui no Brasil. A Bolívia foi considerada pela CEPAL, que é o organismo das Nações Unidas, da economia, como um país que mais desenvolveu na região. Inclusive, o fato de hoje, a Bolívia está afastada da informação internacional nos meios conservadores. Por quê? Porque a Bolívia está dando certo. A experiência boliviana está dando certo e está sendo considerada por experts em economia como o país da região que mais se desenvolveu. Saiu em algum lugar isso? Não sai. Eu acho que o silêncio sobre a Venezuela, esse silêncio que a gente vê agora, eu acho que também tem a mesma origem. Porque não faz muito tempo, uns 3 meses atrás, eu vi uma entrevista, claro que no meio venezuelano, uma entrevista do Nicolás Maduro, em que ele dizia que nenhum venezuelano passa fome hoje, nenhum venezuelano fica sem comida hoje. Isso parece uma retórica, parece uma coisa assim, mas não é. E é por isso, inclusive, que o Brasil tem sido, na figura do ex-presidente Lula, homenageado na Europa, no exterior, por isso, por ter conseguido diminuir e melhorar bastante a vida da população brasileira, aumentar, promover uma distribuição de renda efetiva, uma transferência de riqueza efetiva através de programas assistenciais. O site do Bill Gates, o Facebook do Bill Gates, a fanpage dele, ele falou do Brasil, disse que o Brasil melhorou a qualidade de vida em pelo menos 20%. Agora você posta isso, as pessoas duvidam. As pessoas dizem, ah, você acha que o Bill Gates ia dizer uma coisa dessa? Mas disse. Não, ou seja, a contra-informação é um negócio é poderosíssimo. Esse, exatamente. O reacionarismo, ele tem raízes, né, rapaz? Muito forte. Mas é por isso que hoje, para um avanço, um maior avanço democrático no Brasil, é necessário que os meios de comunicação passem por um ajuste, né? Não tem sentido que a legislação midiática hoje é de 50 anos atrás, ou 52 anos atrás, né? Então, as coisas mudaram, o mundo mudou. Na época, bom, 62 a 2014, façam as contas e lembrem aí o que mudou no mundo. Né? E a legislação midiática brasileira continua... Aliás, quando se fala em tentativa de mudança, vocês querem a censura, etc, etc. Quando é exatamente o contrário, nós queremos ampliação desses espaços. Mas quem fala da ameaça de censura são os meios de comunicação, que detêm o poder de censura e fazem essa censura, a cabeça das pessoas. Esse negócio é muito complicado, porque você vê que, por exemplo, a Venezuela enfrentou uma dificuldade muito grande com Hugo Chávez para fazer uma reforma, tirar muito do poder dos Cisneros, que são os donos da televisão e da imprensa. E na Argentina agora, a lei dos médios. Na Argentina também, para tirar ali o poder do Clarín e do La Nación, foi muito difícil, mas está dando resultado. Já existem canais de televisão que são canais de associações. Exatamente. Isso aqui no Brasil não é falado, e ao mesmo tempo em que não é falado, em muitas frentes é combatido, como se fosse uma coisa... Não, você está aparelhando a televisão, porque você vai deixar isso na mão da CUT, ou da Força Sindical, ou de quem é que vai cuidar disso, né? Mas na mão dos marinhos você não está aparelhando? Você não está aparelhando na mão dos tívitas? Você não está aparelhando na mão desse pessoal? Como se dizia no Pasquim, e bota aparelhamento nisso, né? Pois é, entendeu? Não é aparelhamento isso também? Total, detrimento... Quer ver um exemplo? Agora os BRICS, né? Sim. De repente, os jornalões estavam colocando como se houvesse divisões entre os... Brasil, grupo, né? Rússia, China, Índia e África do Sul. Ah, porque vai ficar na Índia, o que o Brasil cedeu... O banco, E se não... É uma bobajada. Primeiro, é má informação, que tudo isso é um revezamento, né? E segundo, não há divisão nenhuma. Se houvesse divisão, não haveria BRICS. Mas é claro, é óbvio na conclusão. Na realidade, se houvesse divisão, eles não estariam reunidos em Fortaleza. Em Fortaleza. Né? Se bom se reunir em Fortaleza para brigar. E nem se reuniriam em Brasília com o pessoal da Unasul. E, né? Claro, quer dizer... desinformação, uma deliberada para... Né? E a mídia apresenta isso como uma competição. Quer dizer, o Brasil cede e a Índia vai ser a sede do Banco do Brasil. E daí? Mas isso é alguma perda? O Brasil perdeu? Foi derrotado? Depois daquele 7-1 para a Alemanha e depois dos 3-0 para a Holanda, teve essa derrota também? Não foi derrota isso aí. Eu acho que isso aqui é bom a gente ficar atento, porque o BRICS é uma coisa muito importante e vai trazer um novo cenário na política internacional. E essa é a preocupação de quem detém hoje todos... A hegemonia dos meios internacionais. Porque o BRICS é uma questão de grana, é a questão dos países que estão com a produção de riqueza crescente. Exatamente. Então, esse bloco é um bloco que os Estados Unidos respeitam. Entendeu? Qualquer bloco onde esteja a China, os Estados Unidos respeitam. Então, essa questão é que eu acho que o BRICS vai enfrentar problemas internos ideológicos, que é como, por exemplo, a China que apoia a Coreia do Norte, a ocupação africana da China. O Brasil tem uma outra posição em relação a isso. Mas, na essência, eles estão juntos. Esperamos que agora o Congresso, que tem que passar pelo Congresso aqui, né? É. que esperamos que apoiem, que, não, que os setores mais conservadores não criem obstáculos. Né? Apoiar o quê? A efetivação do BRICS. A efetivação do bloco, né? É do bloco. O Brasil reconhecendo, aderindo... Precisa passar pelo Congresso. É, tem que reconhecer. O Congresso poderá... Criar problema. É. Ainda mais em ano eleitoral. Será possível isso? Bom, tudo é possível, né? Porque no conservadorismo eles... Depende como... Aí entra a mídia, de, tipo de campanha que pode acontecer, dizer que não, isso aqui não tem nada a ver. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Agora é importante a gente conhecer com detalhes, né, o BRICS. É, agora, ô Carmen, voltando a essa questão dos cubanos. Nós estamos falando realmente que é o nosso internacional, isso aí mesmo. Faz parte. Nesse cenário, aonde que a gente poderia inserir essa luta, que é uma luta tão pequena e ao mesmo tempo tão, tão grande em termos de humanismo, em termos de solidariedade humana? Onde que a gente poderia inserir isso? Onde é que você pode, por exemplo, botar isso? Olha, gente, vamos botar isso aí na pauta da reunião do BRICS, ou na reunião da OEA, ou na reunião da ONU. Ou pedir a Dilma. Onde a gente pode fazer? Por exemplo, o que a gente tenta é chegar, inclusive, muitas vezes, aos parlamentares, para que possam chegar a Dilma. Para que a Dilma, então, de presidente para presidente, também faça esse pedido. Nós temos 10 prêmios Nobel que já assinaram, quer dizer, não é pouca coisa, pedindo ao Obama, como prêmio Nobel também, que assine um indulto. O que a gente pode fazer? É claro que uma coisa não impede a outra. Eu gosto sempre de falar isso. A gente tem as nossas brigas, a gente ainda tem 3 manifestantes presos aqui no Rio de Janeiro, por causa de manifestações, por causa da Copa, por causa da FIFA. Uma coisa não impede a outra. A gente continua brigando por isso e a gente briga também contra o imperialismo, porque isso é uma briga que tem a ver com o BRICS que vocês estão falando, que tem a ver com tudo isso. É o imperialismo. São coisas tão interligadas. E é simbólico soltar esses homens, porque eles não fizeram nada, porque eles são inocentes. Independentemente dessa... desse aspecto, eu acho que seria simbólico, como o Mário estava dizendo agora aí, de uma demonstração de boa vontade e de uma demonstração de uma mudança de postura em favor das pessoas. E, olha só, o Brasil passou por essa Copa do Mundo que foi tão questionada, duramente contestada aqui dentro, e você vê que todos os turistas, os jogadores, todo mundo gostou. O Maradona, nesse De Souza, falou que o Brasil foi ótimo, o Brasil foi campeão da Copa pela realização da Copa, não pelo futebol, mas pela realização da Copa. É verdade, quer dizer, a gente teve... Não é o momento de aproveitar para apresentar esse tipo... Tentar sensibilizar a presidente Dilma... O que a gente pensa é o seguinte, o mais importante para nós hoje, para os comitês do mundo inteiro, é que isso chegue, essa notícia, essa história, aos estadunidenses. Porque eles, como povo... Cuba fala muito isso, o governo cubano. A gente não é contra o povo estadunidense, a gente é contra o governo estadunidense. O povo estadunidense, a gente tem exemplos disso na época dos direitos civis, na época da guerra do Vietnã, de irem para a rua contra. A gente tem que ver as coisas como elas são, não pode ter raiva do povo. Você tem que lembrar também que os americanos, eles visitam Cuba como turistas também, quando podem, porque não tem visto, né? Não, mas eles vão, México, vão pelo México, o Panamá, mas vão e voltam aos Estados Unidos e não são presos. Quer dizer, há uma questão aí. Mas tem uma legislação norte-americana que quem for pego paga multa violenta. Vai pagar multa, quer dizer, vai onde dói mais no corpo humano, que é o bolso, né? Paga multa. O Michael Moore está respondendo, inclusive. Mas a questão é que a gente ia, por exemplo, a gente ia a Cuba no tempo da ditadura, o visto era separado, era um papel. Porque tinha lá no passaporte. Proibido. O carimbo, né? Depois eles mudaram, proibido para os países que não têm relações diplomáticas. Cuba. Proibido ir a Cuba, né? Países que não têm relações diplomáticas. Pois é, mas agora isso aí até faz sentido, porque você... algum sentido diplomático, porque o Brasil mantém relações diplomáticas com todo mundo. Entendeu? Inclusive não mantinha com Cuba por uma pressão americana. Porque na hora que afrouxou essa pressão também, o Brasil reatou com Cuba, reatou com China, com a União Soviética, quando o Brasil não tinha relações com esse pessoal também, né? Era tudo... Sempre foi satélite, né? Agora sim... O que eu vi lá, eu nunca tinha ido aos Estados Unidos, eu fui pela Jornada dos 5. O que eu vi lá era muito interesse de parte da população, quando via a gente na marcha. Dessa vez deu para ter uma marcha. E tinha 300 pessoas de mais de 30 países lá, com plaquinha. E fomos para a porta da Casa Branca, ficar ali andando. Isso em Washington, com... né? Isso em Washington, é. Fomos ao Senado fazer lobby, agora ver, com os senadores, para ver, tentando de tudo. Mas o mais importante mesmo, que o Comitê Internacional, e que a gente acha que é chegar no povo norte-americano. Chegando neles, a gente tem esperança de que eles vejam a injustiça que é isso. E que aí a gente consiga realmente pressionar mais o governo, para que o governo dê um indulto. Nesse particular aí, as mídias sociais, essas redes sociais... É o que a gente tem usado. Tem. Pois é, isso aí é um instrumento muito útil. Porque os jornais, né, lá não dão também. Pois é, mas tem tido resposta? Vocês têm tido... Por exemplo, agora na Copa do Mundo, o Comitê do Rio, a gente fez uns adesivos para colar nos ônibus, em alguns ônibus, né? Na base da vaquinha também, porque não tem dinheiro, né? Aquela história. Não é uma ONG. Então... a gente pregou uns cartazes no 415 e no 455. Presidente Obama e tal, pra ônibus que passassem pela mídia internacional e no Maracanã. E o Facebook que a gente mantém, que é facebook.com/5cubanos, se não me engano, do comitê daqui do Rio. facebook.com/5cubanos. 5cubanos. Por extenso. Depois tem o Twitter também, né? Ah, tem Twitter. Mas entrando lá tem o Twitter e o blog. O importante é o Facebook. Então, o endereço que as pessoas cheguem lá. Que cheguem, tudo. Pois é. Então, assim, aumentou muito a quantidade de gente. Então, deu para ver que teve um impacto. Dá mais visibilidade, é verdade. Mais visibilidade. E é um espaço que vai se multiplicando exponencialmente. Geometricamente. Agora, eu queria dar um informe aqui que a coordenadora do Comitê Internacional de lá da Califórnia, sim, a Alicia, que mora lá, que é argentina, mas mora lá, o marido é estadunidense, ela vem aqui para o Brasil em dia 14 de agosto, ela vai estar fazendo uma palestra. A Anitta Leocádia vai também, Anitta Prestes e tal, na Câmara Municipal, às 18h30. Mas aí eu mando para vocês direitinho, claro, vocês divulgarem. É um tema livre para a gente, hein, Mário? É legal, né? Claro. Porque se puder até trazer ela aqui, de repente. Ela fala espanhol, mas é um espanhol fácil, sim. Não, quem fala espanhol está falando português. Portugal, que é. Ela mora lá, então ela fala mais explicadinho. Uma pessoa muito empenhada e que visita eles. Então acho que vai ser bem legal essa. Pode se pautar. Pode pautar isso aí. Alicia. Mário, para você encerrar o programa hoje, então, você... Mas não dá para encerrar com a poesia do Antônio Guerreiro? Não, então deixa ele falar, você. Tá. Fala você não, primeiro e ela encerra com a poesia. Acho que o importante é a gente divulgar o máximo possível, continuar a divulgação sobre esse tema. E quem sabe amanhã, quando... Em algum momento, a Dilma poderá se encontrar com... Exatamente. Com o presidente... Barack Obama se encontrou recentemente com o vice, né? E aí falar, pois é. Falar, colocar de novo. Já foi feito apelos nesse sentido. Exatamente. Agora, tá certo. Tomara que ela leve em conta isso. Tá certo. Carmen, então agora um poema para encerrar. O poema é do Antônio Guerreiro, um dos presos, que é um poeta e é pintor também. É em espanhol, mas acho que dá para entender. É Me Defino, é o nome. Então manda abraço. Si hay que definirse en esa época, me defino por los que tienen esperanzas, por los que siguen soñando, por los que creen en los hombres y en sus grandes hazañas. Me defino por los que renuncian a pensar que puede el egoísmo batir sus alas. Si hay que definirse en esa época, me defino por los que prefieren compartir la miseria a ser dueños absolutos de la abundancia, por los que no soportan la injusticia, por los que creen la degradación humana. Me defino por los que renuncian a pensar que la dignidad puede ser negociada, si hay que definirse en esa época. Me defino por los que tienen nada que perder, por los que se han entregado sin exigir recompensas, por los que aún siguen dando cuenta, todo se acaba. Me defino por los que renuncian a pensar en hoy sin pensar en mañana. Si hay que definirse en esa época, me defino por los que creen y aman. Antônio Muito Guerreiro. Bem. Gente, muito obrigado pela participação. A Carmen, que é do Comitê Carioca pela Liberdade dos Cinco Cubanos, Carmen Diniz, e o Mário Augusto Jacobskindi, que é da diretoria da OAB, que é da Comissão de Direitos Humanos, Liberdade de Expressão, da Associação do OAB, não, da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. Promovi você ou será que rebaixei? Agora não sei. Mesmo, tá no mesmo. Alô, gente, um grande abraço para você que acompanhou. Obrigada. Amanhã. Obrigada. Amanhã às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Tchau. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.